Torre Salvador, boa noite, gol no 076 na final, baixada de casa. Gol no 076, boa noite, autorizado pouso, pista no 0, vento de 160 graus com 08 nós, ajuste no 0 no 3. Livre pouso, pista no 0, no 0 no 3, gol no 076. Gol 1889, decolou aos 48, chama controle 1935 ao voo. 1935, bom dia. Controle Salvador, gol 1889, cruza 2 mil pés. Tael. Gol 1889, contato radar, sobe para o nível 400, serviço de vigilância. Acendendo 400. No 076 no solo agora os 51. Ao livrar pista, táxi via Alfa Índia, portão 1. Ao livrar pista, Alfa Índia, portão número 1, no gol 1-0-7. E o 9647 na escuta, para cópia. Rio 9647 na escuta para cópia. Posto estabilizado. Estabilizado final, ILS, o Tatrezo no 78. Controle Salvador, trip 5555 para descida. 5515, desça para o nível 040. 040, 5515. Velocidade pro trip? Autorizado. Ok, obrigado. Voo 889, chama Centro Recife, frequência 1288, alterno 3325. 288-3325, bom dia. Bom dia. Salve Salvador, aqui é o Azul, Alfa Zulu Índia. Alfa Zulu Índia, prossiga. Senhor, eu peço autorização de reboque da posição 2 até o pátio 3. Ok, sente, aguarde instante para iniciar o Alfa Zulu Índia. Vai aguardar o parqueamento da aeronave que vai para o portão 1, aeronave da Gol, após ser autorizado até o pátio 3. Ok, Zulu Índia, sente. Você vai descer 1700 para 378. Receptor ILS, tá 3178. Final chame torre 18 decimal 3, 3178. 18, 3178. Uma milha do externo, baixou o travão. 3178 autorizado, pouso pista 10, vento de 170 graus com 07 nós, ajuste 10 no 3. Autorizado, ponto pista 10-3178. O Azul Alfa Zulu Índia está livre início do reboque. Vai reportar o término lá no pátio 3. Zulu Índia, ciente, senhor. 3178 no solo ao 00, livrando a pista, táxi via Alfa, mantém posição de táxi via Juliette. Táxi via Alfa, mantém posição de Juliette, 3178. Controle Salvador, 5505, vai passar o 060 para prosseguir na descida. Pelo intercepto chegada dessa via, o ajuste no 093, 5505, reporte na final da pista no 0. 5505, via vai reportar na final estabilizado, 5505. Então 3178 está autorizado a prosseguir via Juliette para o portão 7, okay? Observando o reboque do azul. Juliette para o portão 7, tá? 3178, já com você. Estabilizado na final do ano 0555. Final chame turno no noite decimal 3555. 883555, boa. Boa. Escuta para cópia? Torre Salvador, boa noite, trip 5555. Trip 5555, boa noite, check train. Autorizado pouso pista no 0. Vento de 1,50 graus com meia dúzia, ajuste 1013. 5,55, ciente, livre pousa na pista no 0. Solo 9647. Rio 9647, tá pronto, cópia, Guarulhos? Sim, senhor. Aqui autorizado para Guarulhos, nível 300, via Aprawhiskey 58. Decola da pista 1-0 com curva à direita, César Gole, transição Gonza. Controle em 119.35, transponder 5543. Está autorizado Guarulhos 300, Aprawhiskey 58, pista 10, curva à direita, Gole Gonza, 9.35, 5. Pouso 130.08. Transponder 5543, vai chamar para puxa e acionamento no pátio 3, vai chamar em 18.30, tá? 18.30, acionamento, obrigado. Cinco no solo 07, Oliveira pista, táxi de Alfa, Juliette, remota 14. Alfa, Juliette, 14, 5-5-5. Sol 9907. Salvador, boa noite, é o total 9907 com a informação Alfa. Está em descida para uma centena, cruzando no 30. Sol 9907, acione identificação dessa via, chegada bom. Ajuste Salvador no 013. Desce via, bom, ficou 1-0-1-6, total. 1-0-1-3. 1-0-1-3, total. Ponto Alfa Zulu Índia, estou ciente do término do reboque. Bom dia. Torre, o Azul Índia, já no término aqui, muito grato aí pela compreensão. Gente, bom dia. Torre Gol no 074, informação Bravo. Guarulhos, disponível? 400. 400, sente, aguarde. 907, autorizada a final da pista no 0, reporte estabilizado. Posição 3305, cópia. Prossiga. Plano 3305 autorizado para Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com curva esquerda, saída Apuca, transição Aracaju, controle 1935, transponder 5536. 3305 autorizado, Recife, nível 350, e no via superior Whisky 58. Decolagem da pista 10, curva esquerda, na Apuca, Aracaju, 1935, controle 5536, transponder 3305. Afirma, chame para puxa e estacionamento no portão 612. Chama na. Fogo no 074, cópia. 4, tá pronto, se tiver estacionamento no. Confirme? Tá pronto, no 074. Ok, no 074, autorizado para Guarulhos, nível 400, via Upper Whisky 5.